Rainha minha, Senhor, para mim fazer uma viagem, para eu seguir meu passo em frente, com meu coração sem maldade. Rainha minha, Senhor, para mim fazer uma viagem, para eu seguir meu passo em frente, com meu coração sem maldade, eu segui os meus passos em frente, cumprindo as vossas ordens, para eu ser uma filha eterna da Virgem Mãe da Glória. Eu segui os meus passos em frente, cumprindo as vossas ordens, para eu ser uma filha eterna da Virgem Mãe da Glória. Nos meus olhos eu no meu pensamento disseram quem era a Virgem Mãe, com seu manto azul moderno. Nos meus olhos eu enxerguei, no meu pensamento disseram quem era a Virgem Mãe, com seu manto azul moderno. Até que eu me fiquei, que é a Virgem Maria, e vós venha me ensinar, para esta missão eu cultivar. Até que eu me fiquei, que é a Virgem Maria, e vós venha me ensinar, para esta missão eu